parece filme, os mano tão na marquise. Hip hop tá na rua, quem falou que tava em crise? Uns eternizando o trampo, uns tags são meio toy. Skatista que saiu de Curitiba, hoje é herói. Varial no calçadão, pilaco furando o busão. Tô no centro na função, terminal conexão. Vou trambar os camarada, drop travessa da Lapa. Ouço depois de um peão lá no Munifitaca. Picapes tão montadas, trawaps são lançados. Boombox, pilhas trocadas, olho de beixe ativado. Arrisco a dizer rolê no baixo São Francisco. Então recebo a ligação, que tem churras lá na Cisco. Good vibes e nos fones, ouvindo Mado a Tribe. Nas boates, bombadas, batalhas, freestyles e bates. Hoje o dub é raze, onde o bass pegou geral. E tudo vira história, beats e rima zero grau. Rap, skate, break, grafite, o estilo das ruas de CW Beats. Rap, skate, break, grafite, o estilo das ruas de CW Beats. Rap, skate, break, grafite, o estilo das ruas de CW Beats. Rap, skate, break, grafite, o estilo das ruas de CW Beats. A cidade te convida num rolê pelas streets. Curitiba na ativa, bem-vindo a CW Beats. Nativos das calçadas, parceria e loucuragem. Olho aberto na madruga, se esconde a malandragem. Bar do China, clandestina, sincera a nossa viagem. Outros pichando os muros, um salve pra pilacagem. Calçadas estão livres, assim skatistas agem. Só cuidado e seguranças, esses pegam sem massagem. Rime tubo, rima turbo, no largo ou em qualquer esquina. Os artistas do escuro, loucuragem, muita mina. Os PM, atividade, mano, sumi na neblina. Terra fria, chapa quente, doente e gente fina. Tag reto, ride flip, muito rap, contamina. Underground essencial, do fundo do meu quintal. Tiradentes, catedral, galeria, correria, nostalgia na central. Rap, skate, break, grafite, o estilo das ruas de CW Beats. Rap, skate, break, grafite, o estilo das ruas de CW Beats. Rap, skate, break, grafite, o estilo das ruas de CW Beats. Rap, skate, break, grafite, o estilo das ruas de CW Beats. Um salve de CW Beats para o mundo. Direto da track, cheio do coração do fundo. Pra quem acredita que quem corre sempre alcança, aposta no que gosta, toca música e dança. Pra aqueles que trabalham por um objetivo, break verdadeiro e mais um rap instintivo. Não desiste até acertar manobra. Skatista de verdade o dia inteiro não tem hora. Mais uma sessão aonde o palco é a praça. O camarote é a calçada e a entrada é de graça. Pra reconhecer basta sintonizar. Galera balançando e botando a mão pro ar. A música embala em cima do shape flutua. O giro de cabeça na parede e a pintura. Cada um tem seu estilo e sua cultura. Essa é a arte que define quem vive na rua. Rua, rua, rua, rua. Rap, skate, break, grafite, o estilo das ruas de CW Beats. Rap, skate, break, grafite, o estilo das ruas de CW Beats. Rap, skate, break, grafite, o estilo das ruas de CW Beats. Rap, skate, break, grafite, o estilo das ruas de CW Beats.